E eu, na verdade, eu vou começar essa exposição, vou abrir essa exposição de uma forma um pouco paradoxal, porque são aspectos, eu vou falar sobre aspectos históricos da restauração, alguns temas atuais, mas eu vou começar pontuando sobre algumas questões ou algumas polêmicas em relação ao restauro, como ocorreram no século XIX. Eu vou evocar algumas falas especificamente para depois retomar esses problemas, questões de aspectos teóricos e evidenciar, na verdade, a atualidade de determinadas questões que já estão colocadas há muito tempo. Inicialmente, eu vou evocar duas frases do Victor Hugo na apresentação do livro Notre-Dame, né, Notre-Dame de Paris, um livro de 1831, em que ele condena as depredações das igrejas medievais feitas por todos, de um modo geral. E ele abre o livro, na verdade, com uma crítica que é pesada, bastante pesada também para os arquitetos, né? Aproveitando que tem um seminário de história arquitetônica, ele abre o livro na introdução para falar as motivações, e eles vêm, né, as igrejas, né, vêm as igrejas, de todas as partes, de dentro assim como de fora. O padre, o arquiteto, faz paz. E depois vem o povo, que as demanda. Estamos falando em um contexto pós-Revolução Francesa, obviamente, que foi muito comum esse tipo de ação em relação aos demandas. E ele continua ao longo do livro, aí evocando Victor Hugo, né, evocando Ovídio, ele cita uma frase do Ovídio em latim e depois ele faz uma tradução, a própria tradução. Então, a frase latina que ele cita do Ovídio é tempus fugax, homo idaço, é o tempo destruidor e o homem ainda mais destruidor. E o Victor Hugo ele fala, o que eu traduziria de bom grado assim: o homem é cego, o tempo é cego, o homem estúpido. Como tradução que ele oferece para essa frase do Ovídio, que obviamente não foi exatamente isso que o Ovídio falou. Mas justamente, quer dizer, o Ovídio evoca essa questão da ação destruidora do tempo, e o Victor Hugo atribui um papel ainda mais destruidor ao homem por inépcia, basicamente. O homem por inépcia, ele não era nada cândido em relação aos arquitetos, eu digo isso também por ser a minha formação inicial. Ele é realmente muito crítico, e isso vai aparecer em vários outros textos, em artigos que ele tinha publicado, inclusive antes do romance Notre-Dame, e artigos que fazem parte da ensaística, do conjunto de ensaios do Victor Hugo, uma série de dois artigos, na verdade, com o mesmo título, em continuação do outro, que se chama Guerra aos Demolidores. E criticando muito a ausência de instrumentos, teórico-práticos para lidar com essa problemática do legado da arte medieval francesa que estava sendo desaparecendo com tamanha rapidez no final do século XVIII, começo do século XIX. E esses discursos críticos em relação às ações que se faziam à restauração, eles foram muito comuns ao longo de todo o século, vindo de todas as partes, vindo da literatura, vindo da ensaística, vindo por parte de arqueólogos e vindo também por parte de pessoas que lidavam diretamente com esses problemas, mais diretamente com esses problemas. Acho que talvez a crítica mais contundente, mais conhecida a respeito das intervenções e das restaurações seja a do John Ruskin, né, que Sete Lâmpadas da Arquitetura, na Lâmpada da Memória, no aforismo, né, em um dos seus aforismos, no número 31, ele fala: nem pelo público, nem por aqueles encarregados dos monumentos públicos, o verdadeiro significado da palavra restauração é compreendido. Ela significa mais total destruição que um edifício pode sofrer. Uma destruição da qual não se salva nenhum vestígio. Uma destruição acompanhada pela falsa descrição da coisa destruída. Então, esse tipo de postura, que foi bastante, quer dizer, o Ruskin talvez seja a voz mais conhecida em relação a esses aspectos, mas foi uma crítica que é feita, é tecida ao longo de todo o século XIX, que justamente vai dar alguns instrumentos para uma releitura crítica das intervenções que estavam sendo feitas naquele momento. Não que o Ruskin fosse contra toda e qualquer intervenção, de jeito nenhum, mas ele era a favor de uma coisa muito mais respeitosa, muito mais civil em relação aquilo que existia do que aquilo que era prática comum que acontecia na Inglaterra naqueles anos 1840, 1850, 1860, em que mais de 7 mil igrejas góticas foram restauradas naquela versão, restauração, reconduziram o estado primitivo, idealizado, raspar as superfícies em quantidades industriais, muitas vezes até 2 polegadas, né, tirar matéria de monumento em até 2 polegadas. Então, mais de metade das igrejas medievais inglesas passaram por algum tipo de intervenção naqueles anos 40, 50, 1840, 50, 60. Isso é muito importante para nós termos também uma dimensão do porquê da virulência da colocação de um autor como o John Ruskin. Outro a fazer críticas bastante contundentes, também foi aí mais pro final do século, já nos anos 1880, nós temos algumas colocações do Camilo Boito, por exemplo, aí vinda diretamente no âmbito disciplinar do restauro, e ele vai falar em relação às intervenções. A única coisa sábia que, salvo os raros casos, nos resta fazer é esta: deixá-las em paz, deixá-las às obras, ou, quando oportuno, liberá-las das mais ou menos velhas ou mais ou menos más restaurações. É difícil saber fazer algo tão bem e ter de contentar-se em abster-se ou em desfazer. Mas aqui não se discorre sobre conservação, que é, aliás, a obrigação de todo governo civil, de toda província, de toda comuna, de toda sociedade, de todo homem não ignorante e não vil, e de providenciar que as velhas e belas obras do engenho humano sejam longamente conservadas para a admiração do mundo. Mas uma coisa é conservar, outra é restaurar, ou melhor, com muita frequência, uma é o contrário da outra. E meu discurso é dirigido não aos conservadores, homens necessários e beneméritos, mas sim aos restauradores, homens quase sempre supérfluos e perigosos. Então, nós estamos vendo que, na verdade, essas críticas, que são, de novo, bastante contundentes, mas elas são voltadas, na verdade, mesmo própria atuação profissional do Camilo Boito em tentar estabelecer uma legislação na Itália em tentar formar a figura do profissional. Ele teve um papel muito importante na discussão do papel profissional do arquiteto, é justamente para dar os instrumentos para, de certa forma, domesticar, entre aspas, a restauração e fazer com que se atuasse de uma maneira, com proposições, de uma maneira fundamentada, baseada em proposições, em preceitos teóricos consistentes, e que esses preceitos resultassem numa praxis bastante consistente e também coerente. E isso, quer dizer, esse empenho do Camilo Boito, claro que não teve um resultado no dia seguinte, foi uma discussão de muitas décadas na Itália que teve repercussão e releituras ao longo de outras tantas décadas e, na verdade, até os dias de hoje, na busca de uma ação, de uma atuação mais coerente e fundamentada em relação aos bens legados pelo passado. E isso em vários ambientes culturais. E se nós lembrarmos as críticas feitas por um outro teórico aí, austríaco, né, o Max Dvořák, trabalhando no início do século XX, ele, quando enuncia os perigos que ameaçam os monumentos, na verdade, quer dizer, as palavras deles, que são de 1916, parecem se remeter diretamente à nossa realidade atual. Ele fala que esses perigos, né, em relação aos monumentos provêm da ignorância, tem origem na ignorância e na negligência, na cobiça e na fraude, nas ideias equivocadas a respeito do progresso e das demandas do presente, na busca descabida de embelezamento e renovação, na falta de uma educação estética ou numa educação estética equivocada. Ou seja, são questões que eles colocavam por diversas razões, estão colocadas, na verdade, há século e meio, 2 séculos, ou até mais do que isso, e justamente a ação dessas críticas, né, de todos esses críticos, não era somente criticar e ficar olhando, né, era justamente criticar e procurar estabelecer uma praxis que fosse coerente, de fato coerente, fosse fundamentada, lembrando que Dvořák deu continuidade à atuação do Rigger na Comissão de Monumentos da Áustria, no estabelecimento da proposta legislativa que o Rigger tinha enunciado uma década no comecinho do século XX, e procurar, quer dizer, através da estruturação de um serviço verdadeiramente de tutela, da realização de inventários e de um projeto de lei que fosse consistente e coerente, tentar justamente evitar com que esses problemas que ele apresenta que se repetissem. E de uma certa forma, em muitos ambientes culturais, isso foi árduo e duramente trabalhado e continua a ser árduo e duramente trabalhado até os dias de hoje, mas em que se conseguiu atingir um determinado grau de maturidade nas discussões e de uma eficiência, de qualidade na execução, na atuação prática em relação a esses bens, que são realmente assim, bastante admiráveis. Mas, apesar dos pesares, né, que a situação continua bastante difícil ainda nos dias de hoje, eu, observando o meu campo específico de atuação, né, que é trabalhando mais em relação ao patrimônio do processo de industrialização no estado de São Paulo. Na verdade, essas críticas feitas ao longo do século XIX, elas ainda são perfeitamente válidas ou se aplicam quase que diretamente em relação aos meus, entre aspas, obviamente, os meus objetos de estudo, objetos de interesse. E uma coisa que me deixa cada vez mais estarrecida é a falta de possibilidade de crítica. Quando se faz uma crítica dessa situação a partir dos referenciais teóricos próprios ao campo disciplinar da restauração, que a restauração é entendida como disciplina, isso já é um processo que tem pelo menos um século, você passa por ET ou ou é queimado em praça pública. É uma coisa impossível fazer uma crítica teórica a partir de uma coerência, a partir de um cerne teórico, fazer uma crítica de obras de intervenção. Isso é uma questão que se torna cada vez mais difícil. E eu acho que justamente essa questão, essa dureza, digamos, do debate ao longo do século XIX, do século XX, eu acho que tinha muito de uma intenção de resgatar a dignidade desses bens, resgatar a dignidade enquanto existências dessas obras que estavam sendo tão martirizadas com as intervenções, manter o decoro na forma de atuar, manter a coerência, manter o decoro, estabelecer uma deontologia profissional na forma de aproximação desses objetos. Porque a intervenção, isso era uma coisa que os autores viam também naquela época. Uma intervenção num bem cultural não tem que necessariamente ser um mal. Não precisa. Existem meios, nós podemos trabalhar meios para que sejam ações construtivas e que, na verdade, amplifiquem até o interesse, né, o papel que esses bens desempenham na vida de uma comunidade. Não precisam, essas intervenções não precisam achatar um bem cultural num único registro, né? Mas, pelo contrário, elas deveriam deixar que os vários registros, as várias estratificações dessa obra se mostrassem, viessem à tona e pudessem dialogar de uma maneira mais ampla com a sociedade na qual elas estão, à qual elas pertencem. E justamente esses instrumentais teóricos que são fruto desse longo processo de análise, de relação teoria-prática, de crítica e autocrítica no campo, esse vasto instrumental teórico de que nós dispomos nos dias de hoje, ele precisa ser utilizado, ele nos pode ser útil justamente para enfrentar determinadas questões de uma maneira mais, de fato fundamentada, de fato respeitosa em relação aos bens culturais. Eu já vou falar o que significa esse respeito também em relação aos bens culturais. E justamente, quer dizer, esse diálogo teoria-prática é muito importante. Nós, na verdade, temos uma dissociação muito grande, eu acho, eu vejo, principalmente em ambiente paulista, entre o que é discutido, digamos, na academia, e o que acontece na prática. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, e o estabelecimento muito difícil de uma ponte de diálogo entre uma coisa e outra, quando, na verdade, deveria ser um processo solidário o tempo todo. E eu digo isso aí com uma posição extremamente incomodada, também intelectual, extremamente privilegiada de análise, que eu vejo o que acontece com os próprios bens culturais que pertencem à minha instituição de origem, que é a Universidade de São Paulo, ou a minha faculdade de origem, que é a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Nós passamos por uma série de intervenções ao longo do último ano e meio, em que as instâncias internas à faculdade e externas à universidade não foram nem consultadas nem respeitadas em muitas dessas intervenções. Então acontecem coisas que se ficam, mas como, né? Como isso pode acontecer, né? O que nos leva a uma situação dessa natureza, em que uma universidade que tem um órgão, que é voltado exatamente para isso, que é o Centro de Preservação Cultural, que deveria, de certa forma, coordenar determinadas ações, não é nem consultado, nem o conselho consultivo da própria faculdade em relação aos seus bens culturais não foi consultado. Então, existe, quer dizer, essa esquizofrenia, eu diria, em relação à nossa prática, à nossa relação direta com os bens culturais, que está levando a situações extremamente difíceis, paradoxais, e com resultados muito, mas muito problemáticos mesmo, do ponto de vista de tudo, né? Do respeito à obra, da qualidade da execução e assim por diante. E em relação a esses instrumentos teóricos, que são temas com os quais, né, os instrumentos teóricos do restauro são temas com os quais eu tenho trabalhado já há vários anos, eu vejo uma dificuldade muito grande, aí eu digo uma dificuldade da minha própria instituição, em entender para que serve a teoria. Eu acho que primeiro, isso na universidade, imagina, quer dizer, aí o diálogo aí nos setores mais amplos da sociedade fica ainda mais difícil. De modo geral, do ponto de vista dessas formulações teóricas da restauração, existe essa postura muito comum de considerar essas formulações inúteis, né, formulação teórica como uma coisa inútil e totalmente desvinculada da prática, coisa que não é verdade e não precisa ser assim, né? Quer dizer, se houvesse uma visão, inclusive uma visão histórica da transformação, da preservação ao longo do tempo, e uma visão mais ampla daquilo que se passa, mais abrangente daquilo que acontece no campo, nós perceberíamos que a maior parte das intervenções, né, das propostas mais prospectivas e das atuações práticas mais prospectivas são baseadas em sólidos princípios teóricos. Né? Quer dizer, essa teoria como uma dimensão, a entender a teoria como uma dimensão da própria prática é algo que nós precisamos retomar esse tipo de reflexão. E quer dizer, então existe primeiro esse preconceito em relação à teoria, e depois existe em relação, quando se fala dos preceitos teóricos em si, e eu acho que existem algumas bifurcações, desvios nesse caminho. Eu acho que, por um lado, né, grande parte dos arquitetos, eu falo especificamente da minha área de atuação da arquitetura, maior parte dos arquitetos não conhece ou não reconhece a existência de princípios teóricos no campo. Desconhece a existência, ponto. E, por outro lado, quando conhecem, aí acontecem coisas também interessantes. Quer dizer, existe essa vertente de não reconhecer a relevância da teoria para as atividades práticas, por um lado, desconsiderando sumariamente qualquer discussão teórica, ou quando esses instrumentos são utilizados, ocorre uma deformação muito grande do instrumento em si. Então, é uma distorção de determinadas formulações para servir ao que interessa naquele momento, e não, de fato, uma reflexão crítica, mesmo que seja para se contrapor, para abraçar ou para se contrapor a determinadas formulações. E isso gera um. Quer dizer, esse quadro faz parte de um quadro muito mais amplo, de uma série de problemas em relação aos bens culturais. Na manhã de hoje, nós tivemos a oportunidade de ouvir várias questões a esse respeito, vindas da parte da administração, né, no nível municipal, estadual e federal, o que se passa aqui no Rio de Janeiro, os desafios, os problemas e os desafios que esses órgãos estão enfrentando na atualidade. E nesse quesito específico, eu acho que da mesa desta tarde, né, mais voltados aos aspectos teóricos, isso tem também esses problemas de reconhecimento, tem. Da importância da teoria ou dos instrumentos teóricos, tem uma repercussão muito grande também na própria identificação do bem cultural, como bem cultural, e, por conseguinte, também no modo de intervir, né? E justamente a reflexão sobre esses instrumentos, ela é importante que a reflexão sobre os instrumentos seja feita de uma maneira também fundamentada. seja feita através dos instrumentos que nos dão a teoria do conhecimento. É uma coisa muito importante, não uma deformação pura e simples daquilo que de algum texto, né? Tomar um texto literalmente, tirar uma frase do contexto, fazer uma interpretação apressada para servir aos interesses de um determinado momento. Então é muito importante que nós, como um todo, todos os profissionais que trabalham no campo da preservação, tenham consciência de que existem instrumentos adequados para se fazer uma interpretação e interpretação de textos. E isso também, essa dificuldade que pode parecer, a partir daquilo que eu estou falando neste momento, pode parecer algo extremamente abstraído e abstrato e desvinculado da realidade, na verdade nós vemos uma repercussão bastante prática e cotidiana disso na formação ou no trabalho, na formação de arquitetos ou no trabalho com os colegas, ou na análise crítica de intervenções. Nós podemos verificar isso na crescente incapacidade de entender quais são as informações dadas pelo bem, na crescente dificuldade de leitura daquilo que está lá na nossa frente, que não diz respeito apenas à obra arquitetônica, mas isso é algo que nós vimos bastante na manhã de hoje. Isso diz também respeito às áreas urbanas, à estruturação do território ao longo do tempo. Existe uma crescente incapacidade de leitura desses dados. E desses dados que justamente deveriam ser utilizados como temas, né, e justamente como dados para o próprio projeto de intervenção. E em relação aos instrumentos teóricos em si, né, que essa é uma tecla na qual eu tenho insistido já há vários anos, essa dificuldade de leitura. Dificuldade de leitura do bem, dificuldade de leitura do arsenal teórico que nós temos e também do arsenal, arsenal teórico metodológico, mas também prático operacional. Né? Existe já uma literatura muito abundante publicada sobre temas relacionados à prática de intervenção e tampouco esse arsenal tem sido utilizado de uma maneira adequada. Em relação aos instrumentos teóricos propriamente ditos, uma coisa que eu noto com frequência, por exemplo, é falar das cartas patrimoniais, né? As cartas patrimoniais, claro que são cartas patrimoniais, um conjunto de documentos extremamente significativos, que ainda bem que o IFAM teve a iniciativa de deixar traduzir muitos desses instrumentos e deixá-los disponíveis na rede, mas eu vejo em muitos textos que aparecem recentemente, ou mesmo justificativas de intervenção, falar de cartas patrimoniais como se fosse um conjunto homogêneo. Tomar, por exemplo, né, quer dizer, sem considerar que muitos desses textos foram feitos em épocas completamente distintas, colocar no mesmo plano, inclusive temporal, a Carta de Restauração de Atenas da Sociedade das Nações de 1931 e a Declaração de Nara de 1994, como se fosse a mesma coisa, tivesse no mesmo saco, e não é bem assim, né? São documentos que sempre têm que ser lidos de uma maneira crítica e sabendo localizá-los no tempo e no espaço. Quer dizer, existe esse problema de um achatamento temporal, eu acho que em relação a esses documentos sobre preservação, e muitas vezes sem ter consciência de que eles emanam de instituições que são totalmente distintas, né? Quer dizer, a Sociedade das Nações nem existe mais, né? As normas de Quito, por exemplo, é da OEA, né, da Organização dos Estados Americanos, de 1967. Aí, normalmente também ela é equiparada, sem a devida, né, problematização, com a Carta e a Declaração de Amsterdã, por exemplo, do Conselho da Europa, de 1975. É como se nós estivéssemos falando do mesmo documento, ou um conjunto de documentos que formassem um contexto em si, por si só, coerente, que viesse de uma mesma instituição. E outra coisa que acontece é que nós não estamos conseguindo ler ou fazer a distinção ou problematizar mesmo os instrumentos que vêm de uma mesma instituição. Isso é muito comum, por exemplo, em relação aos documentos do ICOMOS, né, do Conselho Internacional de Monumentos e Sítios da Unesco, em que muitas vezes se fala de carta de Nara, carta de Nara sobre a autenticidade, carta não é Nara. Nara não é carta, Nara é uma declaração que não tem o mesmo peso de uma carta. A declaração, na verdade, é um estado da arte de uma determinada discussão, enquanto uma carta tem elementos que são propositivos, né? Existem recomendações contidas em cartas que uma declaração não tem, ou, por exemplo, confundir os documentos que vêm dos da Assembleia, aprovados e ratificados pela Assembleia Geral de Como, com resoluções e declarações que vêm de encontros regionais. Então, é muito comum, isso é muito comum em São Paulo, ouvir, aí mesmo vindo do próprio IFAM, da regional do IFAM de São Paulo, e falar, colocar no mesmo plano, considerar a Carta de Veneza superada e falar que foi substituída pela Carta de Nara, e eu insisto que Nara não é carta e não substituiu coisa alguma, e colocar no mesmo plano da Carta de Burra, por exemplo, do Icomos australiano. A carta de Burra do Icomos australiano não é uma carta do Comitê Nacional, que é interessantíssimo, um documento que abre margem para discussões bastante amplas e de enorme interesse, que é um documento que deve ser lido com muito cuidado, mas não é ratificado pela Assembleia Geral do Icomos. E não é ratificado não porque não traga elementos diferentes, porque traz, mas tem algumas definições que constam da carta de Burra que são completamente contrárias às definições que estão na Carta de Veneza, que continua, isso vocês podem olhar com, né, quando vocês tiverem curiosidade, olhar no próprio site do Icomos, que a Carta de Veneza continua o documento base da instituição. Na Carta de Burra, por exemplo, eles têm uma visão de restauração, né? Eles definem de restauração. A restauração será o restabelecimento da substância de um bem em um estado anterior conhecido. Essa é uma visão de restauro, teoricamente, da palavra, né? Restauro, que deveria ser associada a uma nada prática, que deveria ser superada, deveria estar superada, pelo menos em âmbito dos documentos internacionais, desde a Carta de Restauração de Atenas, de 1931. Ou desde pensarmos em alguns ambientes culturais, como a Itália, por exemplo, desde as proposições do Congresso de Engenheiros e Arquitetos Italianos, de 1883. Então, teoricamente, é uma visão do restauro, uma visão oitocentista ainda da palavra restauração, que faz sentido, digamos, num ambiente anglófono, por causa de uma transformação específica, mas que não, nas discussões internacionais, na restauração não se volta a lugar nenhum. Você não volta a lugar nenhum, você vai. Pode acontecer casos como remoção de adição, né? Existem quesitos contemplados em algumas reintegração da imagem, algumas recomposições, mas você não volta a lugar nenhum, né? Você não volta. E justamente é isso que impede determinados documentos que aparecem, em documentos que têm muito interesse, que aparecem muitas vezes em âmbito dos órgãos regionais, do ICOMOS, mas não são ratificados pela Assembleia Geral. Então, essa é uma clareza que nós precisamos ter em relação a esses documentos, e de que a Carta de Veneza, por exemplo, que tem uma série de questões que devem ser analisadas, problematizadas, reinterpretadas para os vários ambientes culturais, né, porque isso é muito importante que nós tenhamos consciência também. Essas cartas, elas têm um valor indicativo, um valor prescritivo, mas jamais um valor normativo, esses documentos internacionais, porque eles devem ser reinterpretados, relidos e absorvidos ou não, dependendo da realidade cultural e legislativa de cada país, né? Quer dizer, não é o ICOMOS que vai lá ou o UNESCO impor uma norma. A UNESCO impõe determinadas normas para o patrimônio da humanidade. Por exemplo, se você quer ser patrimônio da humanidade, você tem que sujeitar a isso. Mas uma carta de recomendação, que tem esse caráter de recomendação, com aspectos prescritivos, como é indicativos, como é a Carta de Veneza, ela não pode ter a força de lei. Então, é um documento que necessariamente tem que ser reinterpretado nos vários ambientes culturais. E essa carta continua a base, na verdade, do ICOMOS, não por preguiça ou negligência. Claro que existe muito questionamento em relação a determinados aspectos desse documento, mas porque os princípios da Carta de Veneza são considerados válidos até hoje, como base, como cerne conceitual até os dias de hoje, e o que se faz, na verdade, em função do alargamento daquilo que é considerado bem cultural, né, que abrange bens cada vez mais variados, um passado cada vez mais próximos, trechos inteiros do território, quando não todo o território historicamente estratificado, é produzir justamente documentos integrativos de aprofundamento que retomem, né, esse cerne conceitual da Carta de Veneza e reinterprete em função de uma determinada problemática, como é o caso da Carta de Washington em relação às cidades históricas, ou a Carta para a Proteção e Gestão do Patrimônio Subaquático, que é de 96, ou questões relativas à pintura mural, ou a Carta Internacional do Turismo Cultural, que foi revista em 99, e assim por diante. São documentos que têm esse caráter de integrativo e aprofundamento em relação àquele que continua a ser ao documento base da instituição. E aí já me aconteceu muitas vezes de colegas perguntarem, tá bom, né, esses documentos são lindos, estão aí, funcionam como cerne teórico, mas o que nós temos a ver com isso? Né? São documentos que vêm da Europa, nós não temos, na nossa realidade atual é impossível, né, impossível aplicar esse instrumental teórico para a prática de preservação de fato. E eu acho que aí existe, quer dizer, eu não acho impossível, eu acho difícil, né? São sempre instrumentos que nós precisamos ter consciência que são instrumentos difíceis. Nós vivemos em uma realidade difícil, mas impossibilidade eu não vejo. Porque se nós pegarmos um exemplo, por exemplo, o Equador. O Equador não é um país que não tem uma posição privilegiada em relação a nós no que diz respeito a problemas socioeconômicos e políticos. Pelo contrário, né? Agora eles estão numa fase política, pelo menos, mais estável, mas eles trocavam de governo assim como nós trocamos do escândalo da semana, né? Aqui no Brasil eles trocavam de governo. E conseguiram estabelecer isso desde dos anos 80, uma política de preservação que é uma política de Estado. É uma política de um Estado e de uma população que entenderam que justamente bens culturais fazem parte da cidadania, fazem parte da conformação de uma identidade, que são essenciais para a percepção de uma dada realidade. E eles conseguiram, com todos os pesares, eles tiveram uma grande tragédia que foi o terremoto, mas que, por outro lado, resultou em programas de cooperação com várias instituições internacionais ou de alguns países europeus de extremo interesse. Quer dizer, eles tiveram uma grande tragédia associada a uma ação muito produtiva nesse sentido, mas eles conseguiram manter, desde o final dos anos 80, órgãos como o Fonsal, né, o Fundo de Salvamento, né, de Quito, por exemplo. Que trabalha e que atua segundo normas UNESCO, interpretadas para aquela realidade, interpretadas para aquele patrimônio, sofrendo barbaramente, porque é uma área enorme e nos dias de hoje incide uma pressão econômica violentíssima do capital especulativo, principalmente espanhol, assim, que ameaça, né, acabar com tudo, mas eles estão lá aguentando e aguentando baseados numa sólida base teórica associada a uma praxis extremamente fundamentada, com problemas, com muitos problemas que eles mesmos reconhecem. Mas eles conseguem. Então não há essa impossibilidade. Eu acho que há uma necessidade, de fato, de nós pensarmos e reconhecermos para que servem os bens culturais. Nós atribuímos de fato esse papel memorial, que é justamente o seu papel etimológico, inclusive, primeiro, aos bens culturais, de elementos, de suportes, né, de suporte da memória. E eu acho que, e justamente esses preceitos ligados à preservação e as correntes são variadas nos dias de hoje. Por favor, não pensem que existe uma única teoria, né, uma única formulação teórica, que tudo converge para o mesmo ponto e está todo mundo de acordo. Não. Há muito debate. Há muita, quer dizer, há muitas visões distintas, mas que ajudam a conformar esse campo como um campo, de fato, como uma ação de cultura, a preservação como um ato de cultura, e que ajuda, de fato, a circunscrever um campo de atuação e que separa aquilo que se caracteriza como ato de cultura daquilo que extrapola completamente aos objetivos da preservação, aquilo que motiva os objetivos da preservação, e é sobre isso que eu vou falar agora. Que justamente esses preceitos, né, essas vertentes teóricas da preservação, elas não surgem do nada, elas não nasceram de um dia para o outro, é um processo milenar e de uma maneira mais sistemática, pura e secular, de amadurecimento, que vem da contraposição entre ações na prática, crítica, formulações teóricas, propostas legislativas, inventários. de justamente tentar entender e tentar transmitir esses bens, né? E afastando as ações de ações unicamente ditadas por razões pragmáticas, porque isso era o que prevalecia ou prevaleceu durante milênios na nossa forma de nos relacionar com bens legados por outras gerações, e entender essa questão, né, esse processo de amadurecimento crítica e autocrítica, entender que aquilo que move a ação de preservação são questões de cunho essencialmente cultural, esse cultural entendido num sentido bastante lato, né, bastante abrangente, que diz respeito a questões formais, os chamados aspectos estéticos, as questões documentais, as questões memoriais, as questões simbólicas relacionadas aos bens culturais, essas questões de cunho cultural, questões de cunho científico, porque os bens culturais, eles transmitem conhecimento nos vários campos do saber, em todos os campos do saber, na verdade, né, humanidades, ciências naturais, e questões éticas. E justamente uma questão, um ponto nodal, porque justamente por nós não termos o direito, digamos, de apagar os testemunhos que são considerados por nós mesmos como relevantes das gerações passadas e privar o presente e o futuro da possibilidade de transmissão de conhecimento de que esses bens são portadores e justamente do seu papel como movente da memória e a memória como propulsora de transformações. Quer dizer, se nós apagamos aquilo que dá suporte à memória de natureza material ou imaterial, nós perdemos elementos significativos para promover transformações em relação a uma dada realidade. E isso justamente nos ajudaria essa visão daquilo que motiva a preservação, ou daquilo que motivou a preservação nesses últimos pelo menos 5 séculos, que nos ajudaria a circunscrever de uma maneira mais adequada os problemas, as questões práticas que aparecem, que estão sempre relacionadas, né, as questões de ordem prática na hora de atuar em relação aos bens culturais, que estão sempre presentes, vão estar sempre presentes, mas não podem ser as únicas e determinantes, como tem acontecido na nossa realidade atual. E justamente circunscrevendo esses problemas práticos de uma maneira mais adequada, nós poderíamos utilizá-los de uma maneira mais inteligente como um meio para preservar os bens culturais e não como a finalidade em si da ação, o que tem uma repercussão, né, na parte operacional, uma repercussão bastante grande, bastante grave, eu diria até. E justamente esses princípios teóricos, né, eles estão relacionados diretamente com aquilo que motiva a preservação. Não foi um processo linear, nós não chegamos num resultado único, ainda bem, porque eu acho que várias posturas podem e devem coexistir, mas existe, né, nessas posturas que são de fato, que encaram a preservação como um ato de cultura e as formas de atuar nos bens culturais através de manutenção, conservação, restauro, como uma forma de fato de preservar, né, por questões culturais, éticas e científicas, é justamente esses preceitos teóricos dão instrumentos para que esses bens continuem de fato a ser documentos fidedignos e que transmitam de uma maneira não deturpada o próprio conhecimento e que sirvam como efetivos suportes da memória coletiva e não como suportes deformados. E esses princípios que provêm desse longo processo, eles são extremamente importantes, né, que podem ser, que nós podemos interpretá-los através de temas como aparecem na Carta de Veneza, por exemplo, ou em algum outro documento. Mas a questão é que se esses princípios não forem interpretados a partir daquilo que motiva a preservação, ou tendo uma visão, uma leitura crítica do próprio instrumental da teoria do conhecimento para enfrentar esse instrumental teórico, acabam acontecendo coisas bastante paradoxais. Uma que dá origem a interpretações bem problemáticas é, por exemplo, o artigo 5º da Carta de Veneza, que fala que a conservação dos monumentos é sempre favorecida por sua destinação a uma função útil à sociedade. Tal destinação é, portanto, desejável, mas não pode nem deve alterar a disposição ou a decoração dos edifícios. É somente dentro desses limites que se deve conceber e se pode autorizar as modificações exigidas pela evolução dos usos e dos costumes. Muita gente interpreta, primeiro, esse artigo desvinculado do resto da carta, porque isso complica muito a interpretação. E segundo, se nós tomarmos literalmente, não pode nem deve alterar a disposição, então dá a impressão que então não pode fazer nada. Mas em seguida está escrito, é só dentro desses limites que se deve conceber e se pode autorizar as modificações. Então, como assim? Não pode alterar, mas se autoriza a modificação. Eu acho que aí, de fato, aí nós recaímos nesses problemas de interpretação que devem ser feitos de uma maneira fundamentada. Primeiro, interpretando a carta como um todo. Segundo, consultando as várias versões da carta, né? Nas várias línguas, porque existem algumas questões que dizem respeito à tradução. E, na verdade, quer dizer, não deve alterar a disposição ou a decoração, né? Quer dizer, não deve alterar ou deturpar a articulação espacial dessas obras. Se esse documento for lido dentro do espírito da carta como um todo, e dentro, inclusive, aí também, como uma vez que as atas do Congresso, né, que deu origem à Carta de Veneza, estão disponíveis online, nós temos documentos de extremo interesse, como é a conferência inaugural do Roberto Pani, dando as bases dessa documentação ou da discussão que seria estabelecida, e nós temos o documento do relator da carta, né, o relatório do Raymond Lemaire, quem foi que redigiu a carta propriamente dita. Isso dá, quer dizer, isso nos dá instrumentos para interpretar, para não desqualificar esse artigo e falar, então, não pode fazer nada. Porque justamente qualquer pessoa que já tenha trabalhado com bem cultural, ou mesmo não tendo trabalhado diretamente, pensar, né, minimamente parar para pensar, qualquer coisa que você faça, altera. Uma limpeza bem controlada, altera. E se você não fizer nada, vai alterar do mesmo jeito. Porque as coisas não permanecem igual a si próprias por tempo indeterminado. Então não adianta pensar que as alterações vão ser impedidas. Justamente o interesse de pensar na preservação a partir, né, dos seus instrumentos teórico-metodológicos e técnicos operacionais, trabalhados de maneira conjunta, é justamente propor essas alterações. Para onde vão essas alterações? É propor um caminho que seja fundamentado justamente nas razões por que se preserva. Então, é muito importante que nós tenhamos consciência disso, que esse caminho ele é sujeito aos objetivos e às razões da preservação, e que nunca, quer dizer, que nós nunca vamos impedir, conseguir impedir e nem devemos tentar impedir modificações. As modificações são necessárias para a própria sobrevivência, para a sobrevivência do bem. Ou, na verdade, duas questões correlatas que eu ainda vou abordar agora, também diz respeito a questões do resultado de algumas intervenções que têm acontecido na atualidade, né? Nós temos, e isso no caso especificamente, aí eu penso nas minhas estações ferroviárias, né? No caso específico do patrimônio industrial, os grandes galpões industriais ou as estações ferroviárias, nós tivemos algumas intervenções de grande monta e grande importância em São Paulo nos últimos 10 anos. E são intervenções que foram julgadas, apreendidas e percebidas unicamente pelos seus resultados, pelo êxito dos seus resultados, pelo sucesso. Sucesso merecido de público que teve a Sala São Paulo, por exemplo, pelo sucesso merecido de público que teve o Museu da Língua Portuguesa. E absolutamente não importa se para obter aquele resultado, 2/3, às vezes, do próprio monumento foi completamente destruído. Isso não passa pela preocupação e não passa pelo âmbito do debate. Porque, claro, muitas vezes, e a maior parte das vezes, quando se atua no meio cultural, é necessário sacrificar alguma coisa. Sempre comporta o processo de conservação, sempre comporta algum tipo de destruição. Mas que deve ser mínimo, que deve ser justificado, e deve ser justificável do ponto de vista das razões por que se preserva. E esses temas, quando nós temos analisado as intervenções em tempos recentes em São Paulo, eles estão completamente fora. Você julga apenas os resultados. E os resultados em si são muitas vezes resultados, digo, como proposta museográfica, como qualidade da sala, como uma sede digna para a Sinfônica do Estado, os resultados nesse sentido são de grande interesse. Mas aquilo que aconteceu com o patrimônio histórico, basicamente, assim, o que perpassa pela discussão é que não interessa. E é de fato isso. Quer dizer, não interessa o que nós estamos fazendo com o patrimônio histórico, nós podemos viver sem memória? Porque eu acho que pode ser uma escolha de uma sociedade. Falar, olha, para nós brasileiros, país recente, São Paulo, uma cidade autofágica que se transforma o tempo todo, para nós memória não, né, não significa nada, vamos sair por aí quebrando tudo e transformando tudo. Isso pode ser uma opção legítima, inclusive, de uma dada sociedade, mas legítima desde que seja feita de uma maneira informada de quais são as consequências da destruição da memória. O que resulta disso? E, na verdade, que nós fomos analisar e fazer uma leitura tanto do ponto de vista da história ou do ponto de vista psicossocial, né, de estudos nessa área, brincar com o passado é algo extremamente perigoso, né? Brincar com o passado é brincar com fogo. E as consequências ou os exemplos que nós temos tido disso ao longo do tempo, todas as vezes que nós fomos levianos em relação ao próprio passado e aos testemunhos do passado, as consequências foram bastante duras, para não dizer desastrosas. Então, eu acho que esses temas precisam e necessitam ser mais ser problematizados de uma maneira mais fundamentada, coisa que nós absolutamente não estamos fazendo. E isso, quer dizer, isso diz respeito também a questões que foram colocadas hoje de manhã em relação a atuações em escala mais ampla. Essa questão vai se tornar cada vez mais pungente. Nós trabalhando não mais, ainda bem, apenas com edificações isoladas, mas trabalhando com zonas de cidades, trabalhando com território historicamente estratificado, como transformar, né, essa dualidade, como transformar, mudar sempre de uma maneira construtiva, de uma maneira produtiva e carregando justamente conosco essas estratificações que nos foram legadas pelo passado, para que essas estratificações nos sirvam de como elementos para aprender e perceber uma dada realidade e para transformá-las. Essa é uma questão que está e que vai se tornar cada vez mais presente, mais pungente na nossa, eu diria, está presente na nossa vida cotidiana, mas muitas vezes nós fazemos de conta que não vemos, não queremos ver. E na verdade, é uma questão, vocês devem perceber com todas as injunções políticas, econômicas, etc., em relação a esses problemas, são questões extremamente difíceis de ser trabalhadas, mas nós temos, na verdade, nós temos instrumentos. Nós temos instrumentos, e uma coisa que eu tenho insistido muito, e é algo que nós precisamos ver ainda essas questões, abordar esse problema de uma maneira com dados mais firmes, eu diria. Porque muitas vezes fala, mas não é economicamente viável. Olha, eu acho que pelo contrário. Na verdade, pelos poucos dados que se tem, quando se faz, né, quando se faz uma análise comparativa entre uma restauração bem feita ou uma reconstrução total ou uma transformação radical, na verdade, uma restauração bem feita custa menos. Custa menos. E é economicamente viável. E eu acho que o problema principal, aí nós enveredaríamos por uma outra via, é que a margem de lucros é menor. E o problema é esse. Não porque uma restauração custe mais, seja social ou economicamente inviável. Né? Isso aí, nós temos um problema especulativo ligado, claro, e agora, obviamente, ligado a essa questão que abrange o território, uma questão que é extremamente delicada. E eu acho que é nesse sentido que nós precisamos fazer, de fato, uma escolha para tentarmos entender, né, fazer essas propostas que de fato sejam fundamentadas, de fato sejam entendidas como um ato de cultura. E aí voltamos àquele exemplo do Equador, essas questões entendidas como um problema de Estado, a cultura entendida como um suporte, elemento que dá suporte à memória e à vida comunitária dos vários países. E para tentar fazer com que as intervenções, na verdade, essa dificuldade de leitura que eu tinha apontado no início, que é muito comum, na verdade, as soluções que nós temos, seja para um edifício, seja para o território, em geral, eu vejo o caso especificamente do meu interesse de estudo, né, das construções industriais, em geral, essas soluções indicam para o extremo oposto daquilo que está lá, né? O extremo oposto das características do edifício, o extremo oposto daquela característica daqueles elementos urbanos historicamente, ou do território historicamente estratificado. E eu acho que justamente também essa questão da preservação diz respeito, isso nós vimos bem na palestra da Regina hoje de manhã, né? Não, diz respeito não apenas àquilo que se destrói sem justificativa e se altera sem justificativa, mas aquilo que se insere de modo inadequado também, né? São questões extremamente presentes, né, na nossa realidade atual. E aí, vindo por parte da filosofia, uma leitura da filosofia em relação a essas transformações ao longo do tempo, né, o Maurizio Calvezzi, ele vai situar, na verdade, né, as posturas de distorção histórica em relação ao passado, né, ele vai colocar ao longo de um mesmo eixo. Ele vai chamar do estripador, né, aquele que julga os monumentos e testemunhos passados apenas como estorvo, e ele corre para o futuro, que exige vias retas e velozes, ou seja, vai rasgando tudo que está pelo meio do caminho. Ele vai falar do fanático da repristinação, que é alguém que é projetado em direção a um passado remoto, não menos mítico e anistórico, em uma fuga igualmente imprudente e apressada. E ele vai falar também dos embelezadores, que são aqueles que mitificam de forma anistórica o presente, o próprio presente. E justamente eu acho que os instrumentos teóricos da restauração, eles nos dão, não, insisto, não são de fácil aplicação, não são evidentes, não são óbvios, eles precisam ser trabalhados para a nossa realidade, mas eles ajudam a evitar essas simplificações, ajudam a evitar distorções. E eles nos podem ser úteis para tentar entender e tentar enfrentar essa realidade, enfrentar esses problemas não conservativos sempre, né? Esses problemas da destruição sempre presente nos processos de preservação e nos dar também os instrumentos para que nós, como profissionais, e suponho que muitos dos presentes aqui trabalhem, atuem de fato no campo, que nós nos afastemos, na verdade, das nossas predileções individuais, né, das nossas gosto que todo mundo tem o direito e deve ter, né, eu prefiro isso, eu prefiro aquilo, mas isso diz respeito à nossa preferência pessoal, mas não diz respeito necessariamente, não deve dizer, à nossa atuação profissional, né? Quer dizer, ou seja, na nossa profissão nós devemos atuar segundo uma deontologia profissional que é baseada nas razões pelas quais se preserva, nas razões de se preservar. E esses procedimentos são necessariamente procedimentos críticos, necessariamente procedimentos multidisciplinares, e multidisciplinares não apenas no nome, né? É necessário que as várias competências envolvidas trabalhem de formas articulada para evitar o risco de decisões de atitudes individuais, parciais, deformadoras, e justamente pensando, né, nessa questão. Refletindo sobre esses instrumentos para a realidade atual, e eu digo, são instrumentos, não são regras, né? É algo que deve ser duramente mesmo e sempre problematizado, e justamente para tentar conseguir alcançar soluções que sejam adequadas para intervir numa realidade pré-existente, adequadas e baseadas, o adequado justamente por vir da preservação, daquilo que motiva, respeitando aquilo que motiva a preservação. Sempre lembrando que restaurar não significa congelar, embalsamar e nem apartar de uma dada realidade os bens culturais, pelo contrário, eles são parte integrante da realidade, mas preservar significa transformar sem deturpar a obra, nos seus aspectos materiais, de conformação e documental, para que essa obra possa continuar a transmitir o conhecimento de maneira fidedigna e fidedignamente continuar a ser o suporte da memória coletiva. Respeitando e valorizando os elementos caracterizadores, né? Sempre lembrando que restaurar é um ato de respeito pelo passado, feito no presente, para o presente, e que mantém sempre o futuro no horizonte das suas reflexões. Acho que é isso. Obrigada.